Olha pra mim, tu conta tudo segundos, conta tudo minutos. Pequena falando de bobão, deve ser de outro mundo. Boa beleza é mesmo filha da caixa. Então encosta mais um pouco pra não encaixa. Quanto dura, espeta, boa é um braço. Parcema hoje, então levou pra casa. Flancibo, clicou xícara cá, tu tinha quarto. Flancibo, espera, cabo flamanara. Minha pretinha pele, cresce em tibo perto de mim. Cola, cola sem parar. Sabe pra mostrar o tem promissão pretinha pra levar o comigo. Tipo bem, bota viver um sonho. Tá fazendo mulher mais feliz. Oh no, Flancibo. Clicou xícara canto, tinha quarto. Flancibo, oh no, no, no. Calma. Minha pretinha bem. Secreto, se não, não. Bebê, eu te prometo.